Capítulo 13. Quando o sino tocou, avisando para a hora do chá, Virgínia desceu, mas Madame Page não apareceu. Então ela pediu a uma empregada que fosse ao quarto da avó, mas ela voltou com a notícia de que Madame Page não estava lá. Poucos minutos depois, Rolim chegou. Ele contou que a avó havia embarcado no trem noturno para o sul. Ele havia ido à estação para ver alguns amigos e por acaso encontrou a avó quando estava de saída. Madame Page lhe contou o motivo de sua partida. Virgínia e Rolim confortaram um ao outro enquanto tomavam chá, olhando-se com uma expressão séria e triste. Rolim, disse Virgínia, e pela primeira vez, praticamente desde a conversão dele, percebeu como a transformação do irmão significava muito para ela. Você me culpa? Eu estou errada? Não, querida, não acredito que você esteja. Isso é muito doloroso para nós. Mas se acha que é responsável pela segurança e salvação dessa pobre mulher, isso era a única coisa que você poderia fazer. Ah, Virgínia, e pensar que temos desfrutado todos esses anos de nossa bela casa e de todo esse luxo de forma egoísta, esquecendo que pessoas como essa mulher existem. Com certeza, em nosso lugar, Jesus faria o mesmo. Assim, Rolim confortou Virgínia e se aconselhou com ela naquela noite. E de todas as mudanças maravilhosas que ela viria a experimentar por causa de sua promessa, nada a impressionou tanto quanto a mudança na vida de Rolim. Na verdade, esse homem em Cristo era uma nova criatura. As coisas velhas haviam passado. Eis que nele todas as coisas se fizeram novas. A pedido de Virgínia, o Dr. West apareceu naquela noite e fez tudo o que era necessário pela jovem marginalizada. Ela havia bebido tanto que estava quase delirando. O melhor que se poderia fazer por ela naquele momento era oferecer-lhe repouso, cuidados e amor. Assim, em um belo quarto com um quadro de Cristo à beira-mar pendurado na parede, do qual seus olhos atordoados captavam dia após dia algo que ia além do significado oculto. Lauren estava deitada, sem saber exatamente como havia ido parar nesse paraíso, e Virgínia ia se aproximando do mestre de uma forma jamais vista, à medida que seu coração se compadecia dessa pobre jovem que havia caído destroçada e arrasada aos seus pés. Enquanto isso, o retângulo aguardava o resultado das eleições com um interesse acima do normal, e o Sr. Gray e sua esposa choravam pelas pobres e deploráveis criaturas que, depois de lutarem contra o ambiente que as tentava dia após dia, muitas vezes se cansavam da luta. E, como Lauren, desistiam e eram arrastadas para o abismo de sua condição anterior. A reunião realizada após os cultos da primeira igreja havia se tornado oficial agora e era ansiosamente esperada. Henry Maxwell entrou no salão social no domingo seguinte às eleições primárias e foi recebido com um entusiasmo que o fez estremecer. Mais uma vez notou a ausência de Jasper Chase. Mas todos os outros estavam presentes e pareciam muito unidos pelo laço de comunhão que exigia e desfrutava confiança mútua. Era geral o sentimento, e era de que o Espírito de Jesus representava o espírito de uma confissão muito aberta e franca de experiências. Portanto, para Edward Norman, parecia ser a coisa mais natural do mundo contar aos membros do grupo os detalhes de seu jornal. A verdade é que perdi muito dinheiro nas últimas 3 semanas. Eu nem saberia dizer o quanto. Estou perdendo muitos assinantes todos os dias. Que motivo os assinantes dão para cancelar a assinatura? Perguntou o Sr. Maxwell. Todos os outros ouviam com atenção. Há diversas razões. Alguns dizem que querem um jornal que publique todas as notícias, ou seja, querem detalhes de crimes, sensacionalismos como lutas de boxe, escândalos e horrores de vários tipos. Outros se opõem à suspensão da edição de domingo. Perdi centenas de assinantes por isso, embora tenha feito acordos satisfatórios com muitos assinantes antigos, oferecendo-lhes mais conteúdo na edição extra de sábado do que na extinta edição de domingo. minha maior perda veio da queda nos anúncios e da posição que fui obrigado a assumir nas questões políticas. A última ação, de fato, me custou mais do que qualquer outra coisa. A maioria de meus assinantes está ligada a algum partido político. Posso dizer a vocês com toda sinceridade que se eu continuar com o plano que acredito que Jesus seguiria nas questões políticas e no modo de lidar com elas de um ponto de vista apartidário e moral, o News não poderá pagar suas despesas operacionais, a menos que possa contar com o apoio de Raymond. O salão ficou em silêncio enquanto ele fez uma breve pausa. Virgínia parecia ter um interesse especial. O rosto dela brilhava de curiosidade. Era o interesse de uma pessoa que havia pensado muito na mesma coisa sobre o qual Norma estava falando. O apoio a que me refiro é o elemento cristão em Raymond. Digamos que o News tenha perdido muito por causa do cancelamento de assinaturas de pessoas que não têm interesse por um jornal cristão e de outras que simplesmente veem o jornal como mera fonte de entretenimento ou interesse pessoal. Há um número suficiente de cristãos genuínos em Raymond que se uniriam para apoiar um jornal como o que Jesus provavelmente editaria? Ou as pessoas da igreja estão tão habituadas com a demanda pelo tipo de jornalismo de sempre que não aceitam um jornal se ele não estiver despojado do propósito cristão e moral? Posso dizer nesta reunião entre irmãos que, por causa de complicações recentes em meus negócios fora do jornal, fui obrigado a me desfazer de parte de meu patrimônio. Eu tive de aplicar a regra da provável conduta de Jesus a certas transações com outros homens que não aplicam na condução dos negócios deles e, como resultado, perdi muito dinheiro. Pelo que entendi da promessa que fazemos, não deveríamos fazer a pergunta "isso vai compensar?" e sim basear qualquer ação que tomarmos na pergunta "o que Jesus faria?". Seguindo essa regra de conduta, fui obrigado a perder quase todo o dinheiro que acumulei no jornal. Não é necessário entrar em detalhes. Depois dessa experiência de 3 semanas, não tenho dúvida agora de que muitos perderiam grandes quantias de dinheiro sob o atual sistema de negócios se esse código de conduta de Jesus fosse aplicado de maneira honesta. Mencionei minha perda aqui porque tenho plena fé no sucesso futuro de um jornal diário pautado nas linhas que estipulei recentemente e estou disposto a empregar todo o meu dinheiro nele para alcançar esse sucesso no final. Acontece que, como eu já disse, a menos que os cristãos de Raymond, os membros da igreja e os discípulos professos apoiem o jornal com assinaturas e anúncios, não poderei continuar sua publicação com base no princípio atual. Virgínia fez uma pergunta. Ela havia prestado atenção nas palavras do Sr. Norman com grande interesse. O senhor quer dizer que para ser viável um jornal cristão deve receber patrocínios, como acontece com as escolas cristãs? É exatamente o que quero dizer. Eu havia planejado colocar no News uma grande variedade de material consistente e realmente interessante que compensaria os espaços deixados por colunas sobre temas não cristãos. Mas isso envolve um grande investimento de dinheiro. Tenho certeza de que um jornal cristão, tal como Jesus aprovaria, contendo apenas o que ele publicaria, pode ter sucesso em termos financeiros se for planejado corretamente. Mas será preciso investir uma grande soma em dinheiro para pôr esse plano em ação? Quanto o senhor acha? Perguntou Virgínia calmamente. Edward Norman olhou empolgado para ela e ficou vermelho por um instante enquanto pensava na proposta de Virgínia. Ele a conhecia desde que ela era uma menina na escola dominical e teve um relacionamento comercial muito próximo com o pai dela. Em uma cidade como Raymond, eu diria que $500.000 seria um investimento ideal para a publicação de um jornal como o que temos em mente, respondeu. Sua voz estava um pouco trêmula. Seu olhar penetrante no rosto emoldurado por cabelos grisalhos brilhou ao antecipar a possibilidade séria e totalmente cristã de grandes realizações no mundo jornalístico que estava se descortinando para ele nos últimos segundos. Então, disse Virgínia, como se já estivesse bem convicta da ideia, eu estou disposta a investir essa quantia de dinheiro no jornal, com a condição, é claro, de que ele continue a seguir o princípio que está sendo adotado. Graças a Deus, exclamou baixinho o Sr. Maxwell. Norman estava pálido. Os demais olhavam para Virgínia, que continuou. Queridos amigos, prosseguiu ela, revelando uma tristeza em sua voz, que causou uma impressão ainda mais profunda nos demais quando refletiram depois. Não quero que nenhum de vocês pense nisso como um ato de grande generosidade de minha parte. Passei a entender há pouco tempo que o dinheiro que até hoje chamei de meu não pertence a mim, mas a Deus. Se eu, como administradora dos bens de Deus, encontro uma maneira sábia de investir esse dinheiro, isso não é motivo de vanglória nem de agradecimento da parte de ninguém, pelo simples fato de que estou administrando os recursos que Deus me confiou para serem usados para a glória dele. Tenho pensado nisso há algum tempo. Queridos amigos, a verdade é que em nossa próxima luta contra o poder da bebida em Raymond, e ela está apenas começando, precisaremos do News para defender o lado cristão. Vocês sabem que todos os outros jornais apoiam os bares. Enquanto os bares existirem, o trabalho de resgatar almas que estão perecendo no retângulo é realizado com uma terrível desvantagem. O que o Sr. Gray pode fazer com as suas reuniões evangelísticas quando metade dos seus convertidos é de pessoas alcoólatras, tentadas e seduzidas diariamente pelos bares em toda a esquina? Permitir a falência do News seria o mesmo que entregar os pontos ao inimigo. Tenho muita confiança na capacidade do Sr. Norman. Não vi os planos dele, mas tenho a mesma confiança que ele tem no sentido de tornar o jornal bem-sucedido se for editado em uma escala suficientemente grande. Não posso acreditar que a inteligência dos cristãos no jornalismo seria inferior à dos não cristãos, mesmo quando o assunto é fazer o jornal ser financeiramente viável. É por essa razão que estou investindo o dinheiro de Deus, e não o meu, nesse poderoso agente disposto a fazer o que Jesus faria. Se conseguirmos manter o jornal por um ano, estarei disposta a rever essa quantia usada nesse experimento. E não me agradeçam. Não pensem que o que estou fazendo é maravilhoso. Afinal, o que eu fiz com o dinheiro de Deus durante todos esses anos, se não satisfazer os meus desejos pessoais e egoístas? O que posso fazer com o resto dele, a não ser tentar devolver o que roubei de Deus? É assim que vejo as coisas agora e acredito que é o que Jesus faria. A onda invisível, mas distintamente percebida na presença divina, transbordou pelo salão social. Ninguém falou nada por um tempo. O Sr. Maxwell, parado ali, com os rostos levantados e com um olhar intenso em sua direção, sentiu o que já havia sentido antes, uma estranha viagem do século XIX, para o século I, quando os discípulos tinham tudo em comum e um espírito de comunhão fluía livremente entre eles, de uma forma que a primeira igreja de Raymond nunca tinha visto. Até que ponto os membros de sua igreja tinham presenciado essa comunhão diária antes que esse pequeno grupo começasse a fazer o que eles acreditavam que Jesus faria? Foi com certa dificuldade que ele pensou na presente era que estava vivendo e no que a cercava. Esse mesmo pensamento estava na mente de todos os outros também. Havia uma solidariedade silenciosa que nunca tinham experimentado. Ela esteve presente enquanto Virgínia falava e também durante o silêncio que se seguiu. Se alguém pudesse defini-la, talvez fosse algo do tipo: se ao me manter obediente à minha promessa, eu deparar com perdas ou problemas no mundo, posso contar com a verdadeira afinidade e com a experiência de qualquer outro cristão nesta sala, que, assim como eu, se comprometeu a fazer todas as coisas de acordo com a regra, o que Jesus faria. A distinta onda de poder espiritual enfatizava tudo isso. Fez o mesmo efeito que um milagre físico provavelmente tenha causado nos primeiros discípulos, dando-lhes um sentimento de confiança no Senhor, que os ajudou a enfrentar a perda e o martírio com coragem e até mesmo alegria. Antes de irem embora, foram ouvidas várias confidências, como a de Edward Norman. Alguns rapazes relataram como haviam perdido o emprego por causa de sua obediência fiel à promessa. Alexander Powers comentou brevemente que a comissão havia prometido agir o mais rápido possível com base nas provas que ele havia apresentado. Ele estava envolvido com seu antigo trabalho como telégrafo. Era notável que, desde seu pedido de demissão, nem a esposa nem a filha haviam aparecido em público. Ninguém além dele sabia a amargura do estranhamento e da incompreensão que essa família enfrentava por causa dessa decisão. No entanto, muitos dos discípulos presentes na reunião carregavam fardos parecidos. Eram coisas que eles não podiam comentar. Henry Maxwell, por conhecer o seu rebanho, certamente conseguiria entender que a obediência à promessa feita havia causado desavenças no seio das famílias e até provocado inimizades e ódio. Na verdade, os inimigos de um homem estão dentro da própria casa quando os ensinamentos de Jesus são seguidos por alguns e desobedecidos por outros. Jesus é um grande divisor na vida das pessoas, por isso, ou andamos ao seu lado ou na direção totalmente oposta a ele.